Vivi por muito tempo neste mundo sem razão, escravo do inimigo, prisioneiro da ilusão. Foi quando alguém me disse: pare de sofrer, ainda existe uma esperança pra você. Ainda existe uma esperança pra você. Nem tudo está perdido, ainda existe uma luz. A solução dos teus problemas é Jesus. Se a tua vida não está nada legal, se tudo em tua volta é um verdadeiro vendaval, ouça, meu amigo, o que vou lhe dizer. Ainda existe uma esperança pra você. Ainda existe, ainda existe uma esperança pra você. Nem tudo está perdido, ainda existe uma luz. A solução dos teus problemas é Jesus. Se a tua vida não está nada legal, se tudo em tua volta é um verdadeiro vendaval, ouça, meu amigo, o que vou lhe dizer. Ainda existe uma esperança pra você. Ainda existe, ainda existe uma esperança pra você. Tudo está perdido, ainda existe uma luz. A solução dos teus problemas é Jesus. A solução dos teus problemas é Jesus.